fazer chorar. Eu só quero brincar de amor. Estou pensando bem. Paixão não vem assim. Assim não vem. Que eu não vou mais te dar meu carinho. Está tarde demais. Eu não vou mais permitir. Carreguei tanta saudade, não consigo te esquecer. Andei toda a cidade pra tentar me distrair, mas não consigo afastar, o teu sorriso tá aqui. Se eu saio, você vem, você me estuda enganando. É difícil acreditar, mas eu só quero o teu bem. Estou sofrendo, você pode compreender. Estou sofrendo também, volta, vem me ver. Paixão não vem assim, assim não vem. Meu carinho, está tarde demais. Eu não vou mais permitir teu olhar. Paixão não vem assim, assim não vem. Que eu não vou mais te dar meu carinho. DJ Saudade, trazendo só as melhores pra você. DJ Rodrigo Saudade. Te cobrir. Thank you.